cabeça 5-0 e alerta cabeça 1-0. Xené 62, 5-0, 5-0, livre, autorizado pouso, 0-4-0, grau, 0-2-2. Ciência, pouso autorizado 1-0, Xené 62, obrigado. 2171 no gol, colando o turno 62, chefe controle, 0-2-1-8, bom voo. 0-8, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 2171, passa 2300. Gol 2171, contato na tarde da colagem, vai descer para o Salvo 1, para o Salmote, vai para o meu gol 360. Salvo 1, no Ponte, vai para o 360, gol 2171. Salvador, bom dia, vou no 260, passando 2000 na saída Puca, Caju. Gol no 230, contato na data de volagem, vou ver se a Puca vai encontrar aqui, para o mesmo voo 370. Ok, só 370, vou no 230. Controle Salvador Azul 4451. Azul 4451, contato na barra de colapso, redireção do voo para a sua moto, a família de voo 320. 320, 20, possibilidade de voar Nautilus da presente? Localizado direto Leda. Lita, eu fui usado, obrigado. Posição, cara, de telefone. Ação para controle. Passando o Rio Leste no foco, papá, controle Salvador. O chefe do telefone autorizando visitar o site até o 44 via ótica. Vista V, chegada, com 91, para 1 de voo, 050, a gente está acima de 104. Torres, Thiago, Piosca, chamando mais grave, Marinha do Litoral. Alvo em Bosta, e só pensando na pressão de controle para o serviço de informação do Google Alert. Vai se aproximar mais e vai entrar na chama do 7, o Serra Copiosa. Autorizada final do processo de eletricidade, 0 do preparador, 0 da comissão, 0 da 4, cancela a inscrição do mês na posição de status, da 3-4-4. dia, tome todos, 118, decimal, 9. Energia, o voo 1648, cruza 2, Silco. Voo 1648, contato na Canal de Colégio, para você da Ponte de Ponte Cajú, para mim, voo 350. 350, Ponte Cajú, voo 1648. Azul 279, está autorizado a sinal para o trânsito de LF 2510 do Campana 2, no caso, a 8810 no 4, no ponto de estabilidade. Azul 2743, controle do Salvador, com identificação de sua via chegada com LED 1 para o nível 052. Azul 2743, contato radar agora 576 CBS Salvador. Autorizado o voar na toda a posição de cabo. Azul 743, você defesa para o nível 052. São agora 5.5 no 2.5 decimal 4.5 secundária 1 no 2.6 decimal 8. pela direita, proa 040, limite será o localizador. Desça para 2.7, altura 10 no bar. frequência da Pouca Caju para o 20 voo 350. E a Pouca Caju está 350. Mantendo o meu pé, mantendo o meu posto, acima do meu governo, no quadro, vai passar para trás do helicóptero.